Sou o MC Tiê, sou o MC Playboy. Alô, massa panqueira, agora escute a nossa voz. Eu falo das favelas que moram em meu coração. Favela da Pé e do Complexo do Alemão. Eu falo das favelas que moram em meu coração. Favela da Pé e do Complexo do Alemão. Favela da Pé, onde nasci e me criei. Aonde todo mundo eu sempre respeitei. Eu falo da Pé com orgulho e com prazer. Na favela e no morro é puro lazer. O ambiente é agradável, os moradores sangue bom. Quem vai ali na penha se amarra de montão. Eu falo das favelas que moram em meu coração. Favela da penha e do Complexo do Alemão. Eu falo das favelas que moram em meu coração. Favela da penha e do Complexo do Alemão. Eu falo da grota com carinho. Ali só cola a galera do conceito. Ali tem uma galera que é chamada de playboy, mas muito não entende, isso ali onda pra nós. Andamos arrumados, blecados e na linha. Dispensamos a barangue, só pegamos as gatinhas. Eu falo das favelas que moram em meu coração. Favela da Pé e do Complexo do Alemão. Amigo, acho bom tu se ligar. Vou falar os gritos de guerra e que você vai se amarrar. Na Brasília é terra inteira, da grota tá uma uva. E como abelha no comel, na natureza.